Metro Show. Olá, ouvintes! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Metro Show, o talk show do podcast Metrópole. E hoje, novamente, com um fantástico convidado. Mas antes, vamos fazer a apresentação. Como vocês podem ouvir, não se trata do Tashima que está apresentando hoje. Ele teve que lavar o pau na pia, então não pôde comparecer hoje. Quem está apresentando é eu, Mielão, e juntos na bancada temos ele, o nosso piauiense favorito, Ian! Boa noite, boa tarde! Boa noite, Ian! É isso aí, Miele! Um grande abraço a você e a todos que acompanham este consagradíssimo podcast. Estamos aqui mais uma vez, aqui no Metro Show, e hoje com dois convidados de renome, um que já apareceu aqui, mas tá de novo aí, e o outro, que é a primeira vez que ele aparece aqui, já tá 3 semanas que a gente ia gravar com ele, e não dava certo, viemos aqui umas 3, 4 vezes pra gravar, e acabou que ele tinha algum compromisso, né, teve um até que ele foi preso, né, disse que foi preso. Ah, verdade. Pois é, vamos esclarecer isso hoje aqui com ele. Gravações ao vivo. Verdade, em primeira mão. Também temos nosso segundo convidado que já tá na casa. Não é nem convidado mais. Agora já é quase membro fixo. Nosso querido TV Maresol, ou DJ Vanderlei, se preferir. E aí, Maresol? E aí, grande dia. Grande dia, lavei o pau na pia, tá bom? Muito ansioso aqui com a presença do grande Gugu Faraó, que é um cara que eu sou fã, e eu quero dizer aqui que agora temos dois piauienses, viu? No mesmo lugar aqui, que o Gugu também é do Piauí. Ah, é? Não, é um fato. Piauí, não. Não? Ele é paraibano, velho. Eu só moro no Piauí. Eu sou acostumado Piauí. a espalhar fake news. Peço perdão aí. Ixi. Não, é uma terra boa, maravilhosa, gostosa. É um lugar maravilhoso, principalmente na capital do Piauí, onde eu admiro e gosto. O povo teresinense é muito acolhedor. Verdade. Teresina é um outro, né? Ora! É o de ter a nossa quase uma metrópole, mas a metrópole dos travestis. É uma delícia. E para os ouvintes, e aqui eu sou o Gugu Faraó, não vou falar meu. É só o mesmo pseudônimo, do meu social e tudo, mas tá tudo de boa. Eu me chamo Gugu Faraó, vocês me conhecem e tudo. E tá apresentado. É isso aí, o Gugu Faraó, nosso travequeiro. Ah, travequista ou travequeiro? Agora eu já esqueci qual que é o lance real. Aqui é MDT, porra. Um abraço, Márcio. Da presidente do movimento. E aí? Movimento Direita Travequeira. Agora o Ian levantou um tema muito interessante. Que história é essa de ser preso, hein, Gugu Faraó? Cara, é um negócio complicado, é até chato, assim, vergonhoso um pouco, sabe? Vocês têm filho? Não. Graças a Deus, não. Ainda não. Pois é, eu tenho dois. Casal. O Gabriel, de 7 anos. Rafaelinha, de 6. Eles moram em São Paulo, em Campinas, no interior de São Paulo. Só que eu tenho umas certas brigas com a minha ex-mulher. Ex-mulher mora lá, com os avós dos meus filhos e tudo, que são os avós maternos dela. Os avós maternos deles. Então, nós temos uma briga, essas coisas. Na primeira vez que eles foi por causa de atraso de pensão. Atrasei. A primeira vez eu passei um perrengue. Essa segunda agora, eu disse lá no Twitter, eu avisei lá pra galera. Teve esse problema aí, eu avisei, eu disse, ixi, vai dar merda. Aí eu fui lá e fiquei um tempinho lá, umas horas, quase um dia. Fiquei umas horas, mas deu tudo certo. Graças a Deus, eu consegui resolver isso daí, meus advogados e tudo. Porque mulher é uma desgraça, velho, é sério. Não dá, velho. É o capeta. Ela quer, ela não parece que não bota a cabeça desgraçada. Se ela me prender, não tem pensão pra ela comprar o celularzinho ou então sai raiar com o vagabundo lá, os noia lá de São Paulo. Verdade. Eu não boto a cabeça pra pensar, não. É uma desgraça, porra, velho. Google, assim, o fato de a mulher ser uma desgraça, isso contribuiu pra você fundar o grande movimento da direita travequeira? Foi esse o grande... Foi esse o grande... A grande fonte? Não? Não, o Mafinha já tinha fundado. Aí ele me chamou pra ser um dos cofundadores. Eu fui logo aprimorando o movimento. Nós ficamos falando sobre ele um tempo. Isso daí foi lá pra 2015, por aí. A gente começou a falar essas coisas. 2016 começou a voar. Não, foi 2017. Pegou forte, sabe? Essa zoeira. Aí depois virou um movimento. Aí virou uma coisa legítima. Aí tá pegando. Tem uns malucos lá que estão saindo com travesti por causa da gente. E a gente não sabe o que a gente faz. Os caras estão percebendo que a mulher 2.0 é a mulher do futuro. Tô largando as mulheres. O negócio tá ficando complicado. E teve um maluco que tá no meu chat, na DMzinha, Paulo disse assim. Mandou uma mensagem e disse: Google Farol saiu com uma trap ontem. Uma coisa. E se eu comer ela, eu entro no movimento. Comecei a me rasgar. Caramba. Ele ganha a carteirinha. Ele ganha a carteirinha. O Cogos tem uma carteirinha. Uma carteirinha. A gente começou a colocar o Cogos, porque ele é um dos nossos fundadores. É eu, o presidente, Mafinha, o vice-presidente sou eu, o filósofo e Cogos fundador é o Paulo Cogos, e o Joaquim Teixeira é um dos fundadores e filósofos do movimento. Um abraço pro Joaquim Teixeira, um grande personagem e um grande vô, que ele é verdade, é verdade. Ele é um senhor de idade, pra informação de vocês. Abraço, vô. Não é meme, não. Nossa, o Joaquim Teixeira é um vô de verdade? É, moço, tô te falando. Mas ele é aquele... Sério? É aquele velho que da cara vermelha de verdade, aquele da foto? É daquele mesmo jeitinho, mas só que é de outro jeito. Ele pega umas fotos que são parecidas com ele, umas pessoas, uns velhinhos, que tem uma certa semelhança. Ele vai usando. Pra não... Porque aquele senhor vermelho da foto, eu conheço ele desde o Orkut, quando ele comentou numa foto que estava ele num jantar com umas velhas. Aí ele comentou, essa senhora aqui do meu lado eu já comi. E hoje ela está com câncer nas tetas. Tem até esse print rolando aí. Não me lembro dessa época do Orkut, que né? Eu acho que no Orkut, eu acho que só fui pegar a internet depois que eu comecei a ter esse pensamento de mídia, essas coisas, eu comecei a mexer nas coisas. Antes eu vivia me matando de trabalhar, vivia estudando, vivia trabalhando de pedreiro. Não tinha essa... comendo mulher. Mas voltando aqui o raciocínio aqui, terminando aqui. Pois é, o movimento começou aí. Teve esse ápice. E aí depois eu chego lá na parte lá do Cogos e a... porque ele se encaixou no nosso movimento. Mas falando no Cogos, pode falar. É, então, falando no Colos, me levantou a dúvida agora. Aquele vídeo de supostamente você comendo um traveco e mandando um chupa Colos é real ou é apenas um seguidor? Não sei. Olha, cara, eu vi aquele vídeo, eu fiquei assim, olha, rapaz, como é que pode? O cara come um travesti como se tivesse com nojo. Vocês acham que esse vídeo é meu? É foda, velho. Não, é sério, moço. É como se o cara se tivesse assim, com raiva. Velho, não tem sentido aquilo ali ser um vídeo. Porque eu faço uma... Quando eu tô com uma mulher 2.0, é uma sensação muito gloriosa. É como se você estivesse comendo a Afrodite dos traps. É. Não, mas é sério, moço. Eu não... Tem culpabilidade aquilo ali comigo. Não existe nada dessa forma aí. Aquele com nojo, ele não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo. Eu fui pesquisar assim, se você bota assim, Google Faraó, na porra do pesquisador do Google, aparece um monte de... eu em jornal, eu em tweets, a gente me denunciando, a gente querendo me matar, a gente falando das minhas piadas, a gente... É notícia minha, foto minha em delegacia, vai tomar no cu. Aí apareceu aquela porra ali, apareceu assim, Google Farol, diabéis. Não é Prio. Apesar que nome ali, vocês sabem traduzir. Não li direito aquilo, não. É Prio West. Sei lá, me esqueci como era aquele nome. É uma meninazinha lá, uma meninazinha com perfil lá, e botaram ela. Que ela disseram que ela. Aí botaram esse travesti parecido com ela, dizer que ela não tem. E o que eu tô comendo ela. Aí botaram assim um tracinho, botaram assim, Paulo Cogos, chupa Paulo Cogos. Cara, eu comecei a me rasgar de rir. Mas é sério, moço, não tem nada a ver com isso. É sério. Se eu fosse fazer um vídeo transando com travesti, ia ser a coisa que foi mais linda do mundo. Ia ser uma honra, sabe? Botar ali nos pornô, assim, lançar naquela plataforma. Os caras iam tudo ligar pro meu telefone perguntando, ei, quer participar de uns vídeos e tudo lá. Principalmente no Yu Pornô, naqueles X vídeos brasileirinhas, traps. Paz? Seu lance. Escuta, meu filho. Tá lá, comendo lá as Shermales, tudo lá na Europa. Isso meio tá foda. Pois é. Mas não tem nada a ver não, aquele vídeo ali, viu? Pode ter certeza disso. Por falar nisso, foi descoberto aí um novo vírus que deixa a letra grande. Quando você clica nesse arquivo aí. Você clicou, não foi, Google? Quando você clica no arquivo chamado Gmail... sei como é esse arquivo aí. Sim, mas mudando de assunto, qual é só, tipo, vocês viram, foi que eu postei? Eu postei um print lá, não sei o que, eu postei, vi aquela arrumação, comecei a achar graça. Mas é sério, não tem, velho, não tem. O pessoal perguntando, também mandando, me marcando nos vídeos, onde tem que não pagou travesti. Cara, os caras querem me comparar com o paga tudo. O programa do travesti, velho. A última vez que eu deixei de pagar programa de travesti foi num ano passado. Eu falei até pra uma. Fiz até um rap, velho. Me zoando meus áudios. Com a. Que eu tinha falado pra ele. Que eu tinha usado o dinheiro da pensão pra pagar os travesti. Cara, era um negócio tão assim engraçado, bizarro. Ele fez um. Acho que foi um funk, não sei se foi um rap. Foi um funk. Zoando meu áudio. Pegar o Rosaldo de desespero pedindo dinheiro prestado pra ele. pra pagar o restante, mas enfim, era só isso. Mas os caras ficam postando um negócio de vídeo de pastor que não paga o programa do travesti, é foda, velho. Assim, me queima, velho. Então, qual o sentido tem o Google Farol não pagar o próprio traveco que come? O povo vai perder o foco. Vai deixar de ser um vatinho ao movimento, entendeu? Verdade. Você acaba perdendo credibilidade. O presidente, o presidente do movimento é quem tem que dar o exemplo, né? Justamente. Pode. Verdade. Pois é. Gugu, como é que o seu pau foi parar na timeline do Brasil? todos os twitteiros já viram o pau do Gugu Faraó. Eu fui um dos agraciados aí, infelizmente. Como é que aconteceu isso? Cara, me deram um apelido nessa internet aí, mano. Cara, dessa foto. Me chamaram de napolitano, outro de Nocita. Nocitinha, uma menina lá. E, velho, que choveu de viado e menina de louco aí pedindo as minhas fotos do pau. É sério, não dá. É. Tipo, eu vou contar a história desse. Eu tinha um grupo. Era um grupo de. Eu acho que foi em 2017. Foi, entre 2016 e 2017. Aí eu entrei no Twitter. Eu acho que foi por aí. Foi com o user do Gugu Faraó. Antes, em 2014, quando eu fiz a conta do Gugu Faraó, eu não usava muito. Usava para ver algumas coisas na internet, coisas sobre política, futebol, algumas coisas sobre outra notícias do dia a dia. Mas eu não usava muito. Aí em 2016 eu comecei a zoar. Entrei pra zoar. Pra aquelas brincadeiras, aquela zoeira forte e politicamente correta, bem pesada. Foi, inclusive nessa época aí que eu te conheci no Twitter. Eu confesso que quando eu vi Gugu Faraó, eu pensei que era um perfil de paródia do apresentador Gugu vestido de faraó. E aí eu cliquei no perfil e não era nada disso, e aí foi uma decepção. Mas a partir desse momento eu segui todas as suas contas que caíram aí, que depois nós vamos falar sobre isso, que você já teve mais de 100 contas derrubadas, né? Claro que injustamente. E aí eu nunca mais parei de te seguir. É, isso daí é uma coisa bacana de se ouvir, porque dá um certo orgulho pro criador da zoeira toda. Mas enfim, voltando assim, eu começava nessas zoeiras, nessas brincadeiras, junto com um monte de gente, não Loen, nem o Irã ainda, nem o Joaquim Teixeira, não tinha intimidado com a galera ainda desse meio da zoeira aí. Aí eu comecei a mostrar minha... comecei a fazer umas zoeiras, tipo, tem aquele site de aquelas postagens, tweets de feministas, essas coisas, mulheres bobagens, essas... Bando de puta na internet. Velho, eu dava um certo retardo. Tipo, eu era bem mais retardo que vocês. Que eu possa te dizer, eu fazia piada mesmo. Piada pesada. Hoje eu tô mais tranquilo, assim. Não faço. Às vezes, quando eu dou um surto, posto foto da Mônica Matos chupando pica. Mas é assim, o máximo que eu tô fazendo assim, só pra zoeira, eu posto assim do RT em travesti, fotos, como é que diz, necrofilia, essas coisas, sabe? A gente conhece esse cavalo que contracenou com a Mônica Matos, ele trabalha aqui na nossa emissora, na TV Maresol. Ah, é verdade, governador do Rio Grande do Norte. Cavalo Aguinaldo, ganhou as eleições aqui, forte abraço ao cavalo Aguinaldo. Aliás, foram dois expoentes, né, aí que saíram da indústria do entretenimento adulto e conquistaram aí grandes cargos na política. Cavalo Aguinaldo e Alexandre Frota. Pois é. Ah, Alexandre Frota. Mas o Cavalo Aguinaldo é mais inteligente. Bem. E mais pausudo também. Percebe-se ali naquela foto. Mas enfim. Voltando aqui ao assunto sobre os tweets das mulheres lá, bode, tô sem vergonha. Quando eu chegava do trabalho, eu sentava ali no sofá e ficava só de cueca, sabe? Aí eu ficava vendo as coisas no Twitter. Aí eu vi essas coisas, né? Eu vi esses tweets dessas minas, cara, como é que pode essas desgraças do RT? Já aparece na minha tela. Era bem. Eu tirava a cueca, botava a câmera pra tirar o selfie, com o bicho duro, e mandava pra ela. Eu falei isso daqui, meu caso, daqui. Velho, eu tinha umas 50 fotos só com pau duro. É uma das passas desgraças. Velho, era conta. Era uma conta por semana, velho. Que caía direto. Direto. 2016 era. Não. Foi onde caiu o oficial. Depois de tanta zoeira, subiu, acho que subiu pra minha cabeça. Velho. Velho, a criadagem ficou doida, é sério. Eu aparecia no sprint de conta verificada lá, os caras que tem pra treinar pedindo pra minha cabeça. Aí depois eu entrei pra zoar a Senara Menezes com a foto. Vocês conhecem a Senara Menezes, né? Conheço. Conheço o nome. É, pois é, aquela esquizofrênica. Foi a conta verificada que eu peguei assim, uma vela assim, uma pessoa assim. Se você entra no X-Video, sempre tem uma pessoa parecida, uma atriz pornô parecida com uma tuiteira vagabunda, biscoiteira, né? Na tela, se você olhar. Pois é. Aí eu peguei assim uma foto, eu vi assim, rapaz, essa mulher do cabelo roxo parece a Senara Menezes, ó. Pegando assim no X-Video. Eu peguei assim, recortei a foto e marquei ela. Botei assim, RT. RT, Senara Menezes. Antes da Senara Menezes, entre aspas, jornalista, ela fazia muitos trabalhos no meio pornográfico. Rapaz, ela pegou meu tweet e começou a me denunciar. É, pediu pra denunciar, que ia me processar. Me processou, mandou uma intimação, mas não deu porra nenhuma essa desgraça. Disse que pediu pra gente pra me hackear, pra me descobrir quem eu era. É, me ameaçado de morte, né? Querendo descobrir onde eu andava. Esse engraçado. Velho, é sério, os caras estavam tudo doidos. Se você tá puta, viado, era um monte de gente lá, tudo idêntico, cheio de HIV. Velho, se você fosse nas minhas notificações, era só puta e viado. É só meus tweets. Como é hoje em dia, só puta e viado fica mencionando meus tweets, falando mal, estão pedindo pra denunciar. É foda, velho. Não tem um pai, sabe? Não tem hoje em dia. Mas esse da Senara Menezes foi muito engraçado. Porque foi o que foi para a conquista do Google Farol na tele com o pau duro. Mas isso foi em 2016, mas hoje em dia. Ela, toda conta que eu faço, ela me bloqueia. Eu não sei como é que ela descobre quando eu apareço. Acho que alguém da RT na tela aparece eu na tela lá, ela pede pra ela bloqueia, sei lá. Mas aí nessa parte disseram como surgiu o meu na tela. Foi a partir daí, nessas brincadeiras com os meninos feministas. Eu postava lá, nem era tanto feminista, então a menina falando mal do namorado, então. Dizendo que não queria tanto sair falando de sexo, eu postava lá uma foto lá do meu pinto. Genial. E aí, é verdade que apareceu uma atriz pornô nesse tweet aí? Querendo. Cara, pegou... foi nesse ano que apareceu isso. Não, na verdade, eu vou dizer o começo tudo. Nem era para aparecer naquela zoeira, sabe? Porque a menina, acho que eu tava zoando o movimento. Acho que nem o movimento negro, era uma menina que se dizia movimento negro, os nazi negros, tudo. Afronazi. Afronazi, esses caras, tudo esquizofrênico com o negócio de dívida histórica. Velho, se o cara quer resolver a dívida histórica, meu pau poderia muito bem resolver a dívida histórica. Das negras, sabe? Mas enfim. Afinal, se o apelido dele é napolitano, ele tem três cores, né? Então ele é um. respeita todas as etnias: vermelho, branco e preto. Tipo, moranguinho. Vamos lá, moranguinho. Moranguinho, um pouco pardo. Na parte do pênis é pardo, não é moreno, não. Pra não agir as regras com o movimento negro, é pardo. É, e o branquinho, assim, a parte branca. Nem é tão branca, é só marronzinho. Mas enfim, voltando a esse assunto da menina, tinha um Twitter, eu tava zoando os nazi, acho que é afro-nazi, é esse. Aí apareceu um monte de negro lá, me chamando lá pra querer me quebrar, e apareceu essa menina aí, dizendo, nossa, eu queria que teu pau fosse grande igual teu ego, mas infelizmente é pequeno. Aí eu botei lá, ah, é? Beleza. Aí eu peguei a foto do meu pau-raço, mandei nos comentários, ela olhou assim, nossa, o auge. Eu acho que ela gostou pelo jeito que ela falou assim. Ela ficou assim tão impressionada com o tamanho, que ela começou, mandou mensagem no na época nem conversar, apareceu na DM pedindo coisa, perguntando se sou eu ali, se tudo. Aí apareceu um monte de gente dizendo, começando a achar graça, dizendo, nossa, ele, olha, o bicho tá quase pra sair, tá quase pra quebrar a tela do celular dela, pra ir na cara dela, essas coisas. Aí parece que, tipo assim, apareceu um tweet marcando essa tal de Yasmin Mineirinha, né? É essa daí, né? Que eu estou falando? Eu acho que é. Atriz GP, essas coisas. Ela disse assim, não... nossa. Ela botou... Eu não conheço, mas eu vou procurar agora. Ela botou assim, nossa. Eu já vi, eu acho que ela em alguns comentários de alguns tweets seus. Pois é, ela conversou comigo um pouco. Disse que quer me ver em São Paulo pra gente transar. Aí eu vou estar logo em agosto pra dar uma visitinha nos meus filhos. Usando, ficar um tempinho com o pai. Aí, voltando aqui ao assunto. Ela apareceu nos comentários dizendo que, nossa, que pau gostoso. Eu falei assim, oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Quero. Aí eu disse assim, e agora? Nunca passei dessa parte. Só quero namorar. Aí ela disse, nossa, vamos fazer o seguinte, eu vou querer que vou sentar na sua pica bem gostosa e vou rebolar várias vezes nela. Eu comecei, porra, velho, manda bem o WhatsApp. Ela mandou o WhatsApp em tudo. Velho, eu acho que foi uma jogada de marketing. Eu imagino. Mas assim, ela é bem gente boa, ela é bem bacana. Uma mocinha muito bonita. Atriz pornô massa. Ela dá pra brincar um pouco. Mas esse daí é um episódio. Não, é homem. Não, não é homem, não é questão de ser homem. É questão de ser uma mulher 2.0. Você está sendo preconceituoso, porque... Ah, é, velho, desculpa. Tipo assim, você não vai querer transar com um cara que tem peruca. Poxa, esse daí é homem, é um gay. Verdade. Mas o travesti, não. O dia trans, a Afrodite 2.0, ela tem uma coisa diferente. Tem uma feminilidade, tem uma certa voz de uma donzela do século XV, tem uma azura de uma dama da Inglaterra. É sério, velho, não tem como, assim, você pegar uma trans bonitinha, rostinho bacana, tipo, as que eu converso na DM, assim. Cara, é relacionamento sério e casamento. É sério, velho. Olha assim, um gostinho assim, parecido com a Maria Eduarda. Maria Eduarda. Não tem como, Maria Eduarda nos persegue. Não tem como ser outro. Você chegou a conhecer a Maria Eduarda pessoalmente, Gugu Farol? Oi. Chegou a conhecer a Maria Eduarda pessoalmente? Cara, não, nunca vi não, mas eu sei que ela tá em São Paulo. Lá antes morava na França. Ah, o dinheiro acabou. Acho que os caras lá são tudo viado. Acho que ela. Acho que ela não ganhava muito não por causa dessa boiolagem. Então ela veio pra São Paulo. Mas não sei porque ela foi. Ou quer dizer, pra São Paulo ali. Mas não sei porque ela foi pra São Paulo, porque lá só tem cook. Verdade. Quem é de São Paulo aí? Eu sou de São Paulo. Eu sou de Natal. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu pensei que o rapaz aí, o. Como é seu nome? Falou que é Mielão. De São Paulo. Mielão. Pois é, pensei que tu tivesse o sotaque aí fudido do craque Neto. Meu, não tem um sotaque não, meu. Pai de zoeira, meu. Crack Neto, ela fala porta. Porta. aquele cara é engraçado demais, mas ele é bem realista. Ele não tem papas na língua, não. Eu gosto dele, aquele apresentador do lado do. É, como é o nome do programa? Donos da Bola, é. Ele apresenta esse programa. Pois é, voltando aqui ao assunto. Sobre a Maria Eduarda, cara, uma coisa de Deus. Você vê essa perfeição da mulher, você nem... As pessoas ficam perguntando se é mulher, perguntando nem se é mulher. É tipo assim, cara, essa mulher é bonita. E eu falo assim, sabia que ela já foi homem? Aí o povo fica assim, chocado. Porque... Entende a perfeição da mulher do futuro. Tipo, a mulher 2.0 é perfeita. Vou te dizer umas qualidades que a mulher vai. A mulher 2.0 vai ter no futuro hoje. Bem. Não engravidam. É, não tem essas conversinhas, negócio de TPM, nem frescurinha de cólica. Não tem essas fuleiragens. É. E nem engravidam, né, ter esse tipo de comportamento feminino, esse tipo de coisa. E são fortes. É, não tem qualidades melhores do que essa, porque ser metade homem, metade mulher. Cara, velho, é perfeito. É perfeito. Tipo, você tá numa brincadeira, você tá numa brincadeira com travesti, você se fantasia de guerreiro templário e ela... E brinca com ela também, pô. E bota a espada pra fora. E Deus Vult. Deus Trap Vult, é a realidade. Trap Vult. Cruzar a espada. Você vira um trapiota, trapiota. Os caras chamam patriota, trapiota. Mataram o Fumafinha falando dessas coisas. Mas enfim, né, velho? Velho, não tem como. Você se rende. Se você, assim, você tem, assim, duas mulheres bonitas, você, assim, elas são 2.0, você se rende aos encantos, não tem como. O cara olha assim e diz assim, nossa, eu tenho um nojinho de travesti, até muito de seu baitola, não gosto de nada não, porra. O cara fica e fala, diga aí. Você acha que num futuro próximo a mulher 2.0 pode se tornar 3.0? Ela pode ganhar melhorias. Cara, eu imagino no poder de Deus, assim, nesse quesito, nessa situação, sabe? Ela pode estar o 3.0 e o 2.0, pra tu entender. Hoje, partindo de várias gerações, vai evoluindo. Cara, não tem, o travesti é, não tem limite. A mulher... Essa é a realidade. Verdade. Mas aqui, o podcast, eu não falar muito de travesti, meu filho. Foi pra isso que a gente te chamou. Se fosse pra falar sobre liberalismo, a gente chamava o Cogos. Falando no Cogos, uma boa explicar agora o interesse tanto do Cogos do MDP. Não, né? Na verdade, nem um interesse. A gente começou a trollar. Eu comecei a trollar o Cogos antes, muito antes. Eu achar esse gordinho. Não, na verdade, eu achei esse gordinho retardado. Mas eu sempre coloco ele como um dos membros pra irritá-lo, sabe? É tipo. Umas. E ele fica com raiva. Ele me denunciar, quer me matar. Se ele me vê em São Paulo, ele me mata. Ele arruma uma coisa, ele arruma um ferro pra me matar. Certeza. E aquele tweet que ele fez, fora do meu Twitter, horda de degenerados. Oi, pô. O Mafinha e a galera lá pedindo pra ele entrar pro movimento, acho que foi em 2017 ainda. E ele, fora do meu Twitter, bode de degenerados, eu falando de travesti lá. Mas isso daí era bem antes que eu botei ele no grupo. Na primeira vez que eu conheci esse sujeito, tive o contato do WhatsApp dele. O Tom já tinha contato no. Eu pedi pra ele venha pro MDT em 2016 ainda. Não, 2017. Venha pro MDT, Cogos, no tempo que ele tinha a primeira conta na plataforma. Aí ele dizia que não sei o que, sai daqui, seu cachorro, que é o. Eu acho que era revólver no próprio vômito. Alguma coisa do tipo, sei lá, me esqueci como era que ele tinha falado. Ele disse assim, eu falei. Aí eu, Flávio, da Mano, você já tem uma amizade com ele? Ainda tenho. Começamos a entrar na pilha, botamos assim. Falamos, ele começou a falar mal de travesti, alguma coisa. Gugu Farol e travesti começou a falar mal. Nem, na verdade, não citou meu nome. Na verdade, ele falou sobre os travequeiros. Aí eu fui lá, eu e o Flávio. Aí começamos a botar ele na pilha lá. Falamos lá, travesti é melhor do que mulher normal e tudo. Aí o Flávio. E elas nem engravidam e dirigem bem. Aí eu falei. Olha o Cogos. Aí o Cogos lá. E ainda deixa você passar a marcha, né? Verdade. Verdade. Passa a marcha pra, né, pra quinta marcha é uma delícia. Aí não tem. Ele fala lá, dizendo que sai daqui, seus degenerados, desgraçados. Em nome do Senhor Jesus, eu comecei a achar graça. Eu botava mais pilha. Aí ele começou a nos bloquear e tudo. Aí a conta dele foi suspensa. Mas a zoeira mesmo foi no. Acho que foi no grupo. No grupo eu botei lá. Cogos? Botei. Cogos, e aí, Cogos? Deixa eu ser o teu padrasto pra esses caras que pegou pilha, velho. É sério, eu disse pra ele que eu queria ser o padrasto, ele disse. Começou a me xingar de todo nome, querendo me matar e tudo, dizendo que ia me pegar. Eu vou te pegar, Gugu Farol, você e sua gangue comunista. Nossa. Aí eu. Mas a zoeira mesmo, cara. Lembra daquele episódio lá do cachorro que foi morto na Carrefour, foi? Sim, foi lá. Aí eu acho que ele foi tirar sarro disso daí, foi dizer que fez, como é que se diz, uma carteira, postou até foto, dizendo que fez uma carteirinha, olha, eu fiz uma carteira na Carrefour, zoando, o dia seguinte, foi até engraçado, mas Nossa. Tipo, fiquei assim, rapaz, eu vou trollar, vou pegar o número do Cogos e eu vou fazer uma na OLX. Eu fui lá na OLX. Eu peguei, salvei. Nossa. Aquelas fotos assim. Aquelas fotos de Pug. Acho que vocês devem ter visto. Sim, um Pugzinho. Um Pugzinho é normal, como assim? Eu botei assim. Uhum. Assim, olha. Olá. E fiz um anúncio lá. Olá. Eu estou vendendo Pug porque ele está tendo problemas de alguma coisa da adaptação. E eu preciso de dinheiro e tudo. Não tá, não estou resolvendo as coisas com o Pug. Estou querendo vender ele. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eu gosto de vacinação. Aí eu botei assim, quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o número do Paulo Cogos lá. Rapaz, no outro dia, velho. No outro dia ele ficou puto pedindo pra me denunciar. Que esse canalha, fraudador, safado, sem vergonha. Esse cara desgraçado. Velho, eu vou processar esse desgraçado. Rapaz, esse daí foi a brincadeira do dia. Ficamos zoando esse daí por semanas. Na outra dia, foi para um programa no MBL. Fazer uma entrega com a galerinha lá do MBL. Aí os caras começaram a botar... tinha umas perguntas lá que tinha algumas pagas. O pessoal pagar só para mandar assim... O Gugu Farol, o Paulo Contos, qual é o seu vínculo com o Gugu Farol? E ele dizia, eu vou pegar esse cara. Eu vou pegar esse cara. Eu vou processar ele tudo. E a outra lá, que ele, acho que ele falou lá, disse que esse Gugu Farol, ele é um sujeito sacana, vive fraudando as pessoas. As pessoas caem deles, é um sujeito sem alma, sem nada. E deve ser removido da sociedade. Eu comecei a achar graça daquilo ali, os vídeos dele. Cara, os vídeos assim, cortava e mostrava a parte que ele ficava falando de mim lá. Aí o pessoal lá do MBL, a loirinha e o cara lá falando, esse Gugu Farol, os caras tudo entrando na pila, querendo usar o Cogos. Velho, era muito engraçado isso daí, velho. Outro dia ele ficou puto no Twitter porque um amigo nosso, o William Castro, um abraço aí pro William Castro, comentou no Twitter dele. Gente boa. Aí ele comentou no Twitter lá pro Cogos. Mas Cogos e o Alex? E aí ele perguntou aqui, Alex. Aquele que colou seu cu com durex. Eu acho que eu vi isso daí, velho. Eu vi isso daí. Eu vi essa zoeira aí. Eu achando graça por dias e dias. Até essa conta foi suspensa, sabe? Essa conta do Cogos. Mas o print é eterno. Pô, velho, achei graça demais isso daí. Os caras falam isso daí do Alex, o Flávio usa essa daí. E o Alex? Nos comentários. Ah, os caras caem tudo como patinho. A da panela, do. Como é não? A da tampa. A do milho. Tem a nova do Queiroz, né? Quando alguém pergunta, e o Queiroz? Aquele que comeu seu cu e contou pra nós. Ah, não tem como não achar graça disso daí, velho. É sério. Os caras ficam tudo entrando na pila, dizendo, nossa, aí vai lá, aí você tá lá curtindo e manda essa daí. Aí quando você vai clicar no perfil, cuidado de seguir essa pessoa, blá blá blá. É engraçado. Gugu, você já foi bloqueado por quantos famosos? Mais famosos mesmo, não vale Felipe Neto e nem nada parecido. Famoso do Twitter, conta verificada? Ou então biscoito? É. Não, cara, da conta verificada. Não, cara, depende. Sabe que eu não duro muito, né? Daqui a pouco vou estar suspeito. Pois é, não sei muita coisa, não. Tem pessoas que eu não sei que me bloquearam, tem pessoas que eu sei, mas eu não cito nem nada. Eu só sei quando a pessoa me bloqueia, quando eu vou procurar o perfil. Então, parece assim do nada, umas mensagenzinhas. Não, acho que é assim, que não aparece no comentário, me fica invisível. Uma palavra assim, não sei o quê. Acho que parece que um tweet apagado, mas nem é isso. Você vai clicar nos comentários. Velho, agora assim. Tu já viu que o Twitter tá de viadagem de querer colocar tweet indisponível? É, isso mesmo daí. Que você não tem bloqueado a pessoa, aparece lá, tweet indisponível. Na hora que você clica, não vai, não aparece. Pois é. Já vi isso aí. Eu achei que era porque alguém tinha o perfil trancado. Não é por isso, não? Ou apagado, ou trancado, ou então você tá bloqueado. Uma, duas, três opções. Pois é. Aí... Não sei muita coisa sobre essas pessoas que me bloqueiam tudo. Paz no coração delas e paciência, sabe? Então não tenho muito tempo para ficar procurando quem foi me bloqueou, sabe? Ou cobrir essas coisas. Então, ter rixa, alguma coisa do tipo. Tem um bloco... Todo mundo... sim. Eu tenho um bloco que eu gosto muito, que é o do padre, que não é padre. Fábio de Mello. Cara, a maioria das contas ele me bloqueia, esse sujeito. Que eu faço aquelas piadas, sabe? Eu pego aquela foto. Tem uma foto assim que ele tá sorrindo, outra que ele tá gemendo. Assim, uma foto de mascareta, sabe? E eu tenho uma lá que eu botei assim. Ele tá assim, sorrindo, ativo. Eu botei assim. Quando você passa a noite com coroinha, não tem? Aí ele me bloqueou na primeira vez que eu postei isso daí. Tem outra lá que ele tá assim fazendo uma careta, vai ser sendo mordido. Eu botei assim, entre aspas, não morde, coroinha. Cara, muito engraçado as caretas dele. Dá pra fazer um monte de meme assim, zoando. Ele tem cara de ser pedófilo mesmo, esse safado. Sei lá, velho. Que assim, tipo assim, na. Nem. Não sei se padre assim, mas sei lá, velho. Os caras estão tudo louco, comer criança, parecendo um Caetano Veloso. É sério, ou então o pobre Jeffrey, ou o Iago. Mas enfim, é assim mesmo. Iago. Eu acho que é um cachorrinho, né? Né? O Jeffrey, não sei não, ele era meu amigo. Ele é meu amigo, mas eu acho que ele sumiu depois da zoeira tempos atrás. O cara tem a mania de pegar conversa de 5 anos atrás pra ganhar RT e, sei lá, um negócio esquisito. É o... Pera ainda. É Doxa, mas... que chama? É, o tal... Essa viadagem aí. Mas é. O problema é deles, ué. Eles, mas, mas eles não têm um Gugu Farol, porque você não teria esse problema se a sua conta fosse suspensa. É. Mas assim, é assim mesmo. Isso aí tu já tem uma vantagem, né? Esses daí nunca mais aparecem. Nunca mais. Nem no WhatsApp, eu acho que eles não estão aparecendo. Cara, tudo louco, querendo ganhar um biscoitinho em cima desses daí. Mas enfim, é a vida que segue. Eu tô doido pra alguém fazer o Exposed, essa zoeira aí, se você chama. Exposed. É. Essa. É. Pois é, pra eu começar a achar graça. Deixa eu meter na sua Exposed. Essa foi muito boa. Eu falar essa daí. Tipo, o cara faz um Exposed. Aí deixa eu meter na sua Exposed. Pode usar que eu sempre uso a sua. Eu sempre uso a sua frase, quer namorar comigo? Mas assim como você, eu nunca passei da parte do sim. Eu não sei o que dizer depois do sim. É sério, velho? Tipo, você tá zoando a menina lá, dizendo que quer namorar. Sério, não tem como você zoar esse pessoal esquizofrênico. Eu acho que eu tô tudo retardado. Eu boto assim, ou então é gostosa no comentário, ou então quer namorar comigo. Outro eu pergunto pro programa, outros eu pergunto se eu posso meter na namorada, na mãe, na irmã. E tem o clássico que é quanto custa o seu programa, é o clássico. tem umas é o melhor lá, de todos. Uhum. Tem umas gringas lá pedindo pra denunciar minha conta lá, porque eu falei assim, ai, alguma coisa em inglês. Quanto é o programa em inglês? Aí eu botei iCode, alguma coisa. É o Watch, alguma coisa do tipo. É esse daí. Aí as gringas pedindo lá pra denunciar, ou botar assim, ó, também. Pegar um perfil em espanhol. Um perfil uma espanhol, uma estrangeira. E falar assim, espanhol, ou botar assim. É, quanto custa nosso programa, outro tipo assim. Aí ela pega a pilha, pedir outro lá, um perfil, ou botar lá em inglês. Era muito engraçado. Quando eu achava assim, tipo assim, eu achava muito assim, no enjoar de perguntar o programa em português, eu pedia lá e perguntava. Rapaz, era muito engraçado aquilo ali. As meninas pegando pilha, me bloqueando, me dizendo, olha, não sei o quê. Aí tinha uns perfilzinhos aí de cookie aí, europeu, pedindo pra. Ah, esse. Acho que era uma. Pedindo pra me denunciar, era muito. Mesmo jeitinho daqui, mesmo jeitinho. É tudo esquizofrênico, os jovens hoje. Não tem diferença. É sério. Não pode nem mais pedir pra beijar um namorado, né, meu? Pô, não bota. Pode dar uma pica na cara dela, os caras já estão problematizando. Caralho. Ô, Gugu. Sim. Já apareceu algum maluco aí nas suas DMs pedindo pack do pezinho? Cara, agora que tá na moda. Hoje tá nessa arrumação do negócio de pack do pezinho. Teve uma moça aqui. Eu vi essa arrumação, achei muito. Pô, tá tudo doido. Eu vou te falar, meu irmão. Tipo, tem uma moça agora há pouco que conversou comigo. Disse que. Perdeu o emprego. Hoje perdeu o emprego, não tem. E ela veio me falar pra que ia fazer mandar nudes por dinheiro pack. É pack de nudes, é? É. É. Certo. Disse que ia vender por R$40. Eu falei e achei graça assim. Ela disse, por que tá achando graça? Tu vai passar fome, desgraça. Porque tu não faz programa, porra. Ela me bloqueou, essa desgraça. Essa é, velho. Ela me bloqueou do nada, cara. Aí eu pedi pra ela me desbloquear no WhatsApp, ela disse, Gustavo, não fala mais aquilo não, pelo amor de Deus, fica me tratando como uma qualquer. Rapaz. Gugu, se a mulher só tiver uma perna, ela pode cobrar meia? Velho, isso é uma coisa que é uma coisa aqui que eu sabe que eu já peguei meninas até com três pernas, sabe? Pois é, não tem esse problema, sabe? Eu já peguei até também. É, tipo, meninas da universidade que fica com o negócio de palanque política, essas coisas. É muito gostoso, sabe? Você fazer transar com uma moça qualquer, uma universidade metida a estalinismo. Ela deixa até você gozar dentro. Manuela Dávila. Cara, Manuela Dávila já passou. Ela é uma milf bem bacana, mas, sei lá, já acabou. Já. Não tem mais zoeira com ela, não. Com foto dela sexy, tosa. Vontade de... A filha esfria um pouco, né? Esfria um pouco. Sério, não dava se ela se morrer. Tipo, sei lá, se ela tivesse morrido e fosse pro IML, né? Cara, os caras iam fazer a festa, certo? Afinal, a comunista a todos pertence. Ah, é. Ela socializar o bucetão dela pra gente nós. Pois é. Pois essa gente fica falando negócio de proletariado, é comunismo, eu sou comunista. Se você olhar assim no perfil do sujeito ou da sujeita, é tudo burguesinho metido a proletário. É muito engraçado essa esquizofrenia, sabe? Porque, sei lá, não tem necessidade desse comportamento. Você quer ser coisa comunista, ou tão direito, blá blá blá. Nessa plataforma, nesse meio, nesse lamaçal ideológico, não consegue sair. Mas aqui, vou tirando essa parte desse assunto, não me importa igual de partido, nem nada do tipo, né? Fuleiragem todo. Sobre a Manuela Dávila, já passou o tempo dela, acabou. Mais jeito não. Assim, tá se mostrando deliciosa, aquela tal de Tabata Amaral. Eu postei até um print, eu acho que uma foto dela, assim. Velho, é impressionante. Você vai no X-Video, aparece Twitter lá, atriz pornô parecida com o Twitter. É impressionante, velho, impressionante. É engraçado. Você olha assim, eu postei uma foto da Tabata Amaral. Mas nem era atriz pornô, um cara rei de pau. Não, muito engraçado, mas essa Tabata Amaral, acho que você deve falar, né? Bem gostosa ela. Bonitinha, assim. Eu nunca vi ela, não. Agora tu falou aí que lindo no X parece, né? Acharam uma até parecida com a Joyce Hasselman. Já vi aquela foto do Mamãe Falei... pegou no flagra. A parte da montagem ali foi bem feita demais. Meus parabéns ao cara que usa o Photoshop pra fazer isso aí, velho. Genial. Vai saber. Se bem que tava até imperfeito porque a Joyce tava um pouco mais magra, né? Do que o habitual. Bem, a moça que tá na postagem que eu fiz é a Joyce ali, ó. Certeza. Eu tenho certeza que ali é a Joyce. Eu vi assim de roupão, mostrando os peitão. Não tem como, pô. É sério. Não tem como. Ela, eu acho que eram os... Porque antes fazendo academia, vocês viram o vídeo dela no YouTube, na academia? Toda molhadinha, fazendo tudo. Velho. Ali é Rosinha, ali é Rosinha. Rosinha... Ou vermelhinha, assim, a linguinha. Vermelhinha, cor de... Nossa. De romã. O melhor estilo é o show. Estilo é o show. Sim. Os caras me deixaram com a mão na boca, velho. É sério. Mas você conhece o El Show, Gugu? Elcio Ribeiro? Conheço o cuzão daquele velho, é vergonha. Sério, cara. Já viram aquela bizarra isso, velho? O cu dele tá quase sem pegar. Parece língua de sogra. Ele assoprou a língua de sogra, só saiu lá o negocinho. Feliz gay, rei. É, eu acho que ficou todo folosado. Você enfia a mão lá dentro e puxa e sai a carne. Parece aquela lá na 25 de março, aqueles churrasco grego, não tem? Fica assim. Kebab. É, pô, parece, cara. É tipo. Fica, puxa assim, os caras ficam puxando. Velho, não sei como é que tudo não mata, cara. Sei lá, velho, é esquisito. Acho que eles já estão mortos, não sei. Com anos todo reformado, destruído, sei lá. Como Você é que comeria? O cara bota relação pra não vazar? Você comeria o cu do El Show ou o bucetão da Dilma? Sério, velho? Não poderia me mandar o G. Willis, não? Sério? Melhor, velho. Não dá. Não. O John Willis é shit, porque ele limpa. Ah, o Julius, ele tem cara assim, sei lá, velho. Eu acho que ele tem cara que engole e depois cospe. Ele é muito assim. Ele cospe, pô. Não, ele, tô falando assim, engole. Ele engole. Engole tudo aquilo ali. E depois, quando o cara dá as costas, ele cospe. Nossa. É, pô, tô te falando. Mas, assim, a pergunta que você disse, que era se eu ia no El Show na Dilma Rousseff. Velho, não tem como, velho. No El Show. Bota a venda e vai. Pois é, moço, não tem como não. Mas, assim, tipo assim, o El Show é... Eu botei ele no grupo, mano. Eu tenho um WhatsApp dele. Eu botei ele no grupo, eu fiquei fazendo de doido lá. Eu disse assim, somos seus grandes fãs, El Show. E ele, do nada, velho, mudou a foto do cu. Velho, cara, sei lá, o cara mudou em vídeo ainda, mexendo o cu, aquilo foi a coisa mais velho, o cara tava enfiando, sabe o que era, velho? Ele tava enfiando um pedaço, não sei se era ripa, um pau, sei lá, velho. O cara tava... Ele fazendo aquelas caretas, aquele gemido aí, não sei o que, como tipo. Ó, ele no finalzinho, bota no vídeo assim, e ele falou assim no vídeo: olha esse daqui, crianças. Eu tenho certeza que pro o cu ficar daquele jeito, ele meteu um extintor ali dentro. Velho, sei lá o que foi que ele filmou, mas eu só sei que ele fez que nem aqueles atores. Tipo, quando o cara já perdeu o ânus, já tá tomando bactéria, ou então já tá sendo corroído pelo dentro do corpo. E já é um momento de leito, já não se correu ainda aquela desgraça. Mas sei lá, velho, o cara tá quase lá. A gente fez a mesma coisa no nosso grupo, a gente colocou ele no grupo, mas não tivemos a mesma sorte. A gente falou que era fã dele e aí ele só saiu. A gente não teve a sorte de ver esse cuzinho lindo. Pois é, acho que ele viu porque eu sou o Gugu Farol, ele deve ter me visto porque ele me seguia na conta. Eu acho que ele ficou por causa disso. Aí tinha uma conta, eu me lembro que tinha uma conta e ele me seguia, uma conta oficial dele. Você lembra da conta dele que ele usava? Lembro. Postava foto de camisola. RT. RT por novo. E a camisola rosa, bolinha rosinha e tudo branco assim. Era engraçado. É engraçado, mas o mais engraçado mesmo foi o que ele tinha mandado, o que eu acabei de falar pra vocês. Ele mandou o vídeo e falou: olá, crianças. Olha, aquilo foi bizarro. Eu foi no dia que eu tava na choperia, eu tava umazinha bacana. E eu tava sozinho com aquele negócio lá. Quase botei tudo pra fora, sei lá. Gugu, vamos entrar em outro assunto aqui, que também é de muito interesse da população. O que você acha da liberação das rinhas de galo? O sonho do rapaz, nome dele, rapaz, me esqueci. Como é o nome dele, rapaz? Me esqueci como era o nome daquele cara. É o menino. Olha, velho. Tava conversando com ele o dia desse. Como é o nome dele? Peraí. É o Leandrinho Castro. Tava conversando o dia desse. Sim. O sonho do Leandrinho Castro. Ele que começou essa zoeira. Cara, é o sonho dele. Ele disse pra mim. Ele é amigo do Twitter. Não sei porquê, mas ele vive me compartilhando fotos de mulheres com galo, de briga, ou então rinha de galo, e eu ficar assim, caralho, ele pensa que o Leandrinho tá foda, e o Leandrinho tá doido porque o Bonoro legaliza as rinhas, que seria um ato legítimo e humanitário para a população mais pobre e humilde. Bom, a rinha de galo é uma tradição. O povo não entende isso daí, ajudaria no lucro, no desenvolvimento da economia do país. Como sabe disso? Gera emprego. É meio lucro e tudo. Movimenta até a indústria da moda, porque a gente vê aí vários galos usando calça, usando tênis. Podia ter essas coisas, paralelamente, assim, um desfile de galos, transformar os galos em modelo. Como eu disse, esse daí é o sonho do Leandrinho. O Leandrinho de Kiev. Acho que é uma cidadezinha. Jequié, né? Jequié na Bahia. Tem que juntar o Leandrinho, você, a gente da Rede Metrópole, que também nós somos entusiastas do esporte. Junta nós três. Junta o presidente da emissora, Dr. Telasco Avara, que é o governador que está movendo aí, e a gente tem que unir forças e apresentar esse projeto para o Paulo Guedes. Vai movimentar a economia do Brasil. Paulo vai entender a gente, ele vai dar esse causa uma visibilidade maravilhosa para os nossos fiéis leitores e votantes. Enfim. Vai dar tudo certo isso daí, espero que dê tudo certo, tô rezando que as rinhas de galo sejam legalizadas o mais rápido possível e que os nossos galos são o nosso maior patrimônio aqui da nossa audiência. Que dê tudo certo. Amém. É isso aí. Tem que liberar aí. A rinha e o cassino também, né? O jogo no Brasil. Velho, vocês nem imaginam quando era lá na Paraíba ter os cassinozinhos. Não, cassino não. Tem que liberar as máquinas caça-nique. As máquinas caça-nique. Velho, sei lá, máquina caça-nique. Jogar aquele jogo de azar, bacana. Ou então o jogo do bicho. Aqui ainda tem, só que é na surdina. Eu sei que vez ou outra os caras pagam assim na maciota pra anunciar nas rádios, nas difusoras aí de poste. Aí, resultado das 14 horas da banca tal, tal, tal. Primeiro prêmio, saiu o quê? Saiu o cavalo. Segundo prêmio, saiu o veado. Terceiro prêmio, saiu o avestruz. Só que eles fazem na maciota. E a polícia não vai atrás, pelo menos isso, né? Mas ainda tá vivo. O problema é que não é legalizado ainda. Tem que rever isso. Tu tinha que ver na época, rapaz, quando era o estouro dos caçunis, do Azinha de Galo e do jogo do bicho, até os policiais jogavam, meu filho. Rapaz. Até Marajá, meu filho, jogava, não tinha essa não. Velho, eu tinha um galo na minha infância, um galo que eu brincava de rinha com os vizinhos. Era o galo do papai, mas já tava, meu filho. Botava ele pra baixo. Meteu o louco. Era o campeão daquela época lá da Paraíba. Lá de João Pessoa. Meu filho, eu botar esse rapaz pra brigar. Ele chamava ele de Cristãozinho. Ele tinha uma cristazinha bem grandona. E ele era parecia um galo maloqueiro, velho. Ele era muito top. Morreu, bichinho. Entendeu? Na 3 anos depois. Morreu. Ali foi uma tristeza lá em casa. Foi triste. Imagina. Parece que tá entrando um galo aqui. Galo de... Porra, entrou um comuna, entrou um comuna. Entrou um comunista aí, Lata, pô. Esse aí é a cobrista. Porra, velho. Olha os caras. Deve ser o El Show passando o cu no microfone. Ele tá tirando o microfone do cu. Por isso tá meio deformado. Caralho. A menina aqui mandou mensagem aqui na DM, apareceu a notificação, disse assim: Gustavo, tem uma surpresinha aqui. Rapaz! É sério, porque assim. É o microfone dele que tá dando problema. Ei, doido, tu comprou o microfone do cara. Tá que nem eu. Velho, esse microfone agora que eu tive agora, é. O Irã que me deu ele. Depois ele mandou uma cesta básica. Forte abraço aí pro Irã. Eu acompanho o podcast dele. E foi? Pra ele e pro Loen. Foi o podcast lá do segundo podcast. Foi. Foi que eu tava com o microfone vagabundo 10. Aí os caras começaram a me chamar o Loen. Cadeira, claro, lógico. E o Irã disse que ia me dar um. Falei, me deu um microfone, me deu uma cesta básica. Mas é isso mesmo, pô. Não tem essa não. Sempre é bem-vindo uma cesta básica. Google. Ah. Pode falar, pode falar. Ah, não. Podem fazer pergunta. Google, qual é a sua rádio preferida? Transamérica ou Transcontinental? Transintercontinental Mundial Transmundial Transmundial que inclusive até mandar um abraço pra TV Maressol ao vivo, não? Desculpa, eu não ouvi? Não ouvimos. Eu acho que ele falou Mundial, um tempo dele, pra TV só, Savara, ao vivo. A Transmundial mandou um abraço pra TV Maressol, acho que foi isso que ele falou. Um abraço, Leão. Tem um perfil disso daí, do Trans... Como é que é? Transcontinental, Trans o que mais? Transamérica. Ah, Transamérica. Acho que eu já vi. Eu acho que eu já vi esses perfis. Cara... São legais. Mas assim, eu fiz a zoeira assim com a Transcontinental zoando, viu? Mas é assim mesmo, são bacanas. Google, Faraó é o seu sobrenome real? Eu sou dono, pô. Não é meu nome oficial, não. Eu uso como nome fictício. É o Faraó porque você se relaciona com a Cleópatra, que ela tem um envolvimento com as cobras. Caralho, os caras, velho. Os caras. Quase lá. Mas Google falou, não faço. Mas é por causa que eu era mulherengo demais. Google Faraó. Até o dia de uma brincadeira que eu fiz. Acho que foi numa... Na adolescência. Na hora que eu cheguei no Piauí, eu vim pra cá, eu vim morar sozinho pra trabalhar. No Piauí. E aqui, eu fui numa festinha, tinha conhecidos e tudo. Eu conheci poucas pessoas, fiz amizade pouco na época. Ainda tava nem com ano ainda. Aí eu fui num evento, um tal de... num evento postal de Micareta. Micarina. Era micareta da Meio Norte, era bom. É isso daí, era bom essas coisas, tem essas coisas. E eu fui lá fantasiado de faraó. Eu já tinha esse apelido Gugu Faraó, foi de Gugu Faraó, fui de faraó pra essa micareta. Velho, eu acho que eu devo ter pegado um monte de DTS, alguma coisa do tipo. É sério, velho. Eu metia na outra. Rapaz, nem tinha filho nessa época. Você pegou aquela banda de K-pop, o DTS? Nossa. É, DST, mas eu falei DTS, não foi? Não, já tirei o ditado, né? Pega uma vez AIDS, não pega de novo. Aí que é bom, rapaz, velho. O negócio é pegar já de uma vez pra não pegar outra vez. Pois é, bicho, eu tava torcendo de que se um cara tivesse de peruca, eu metia no. Tava bebão, pô, nessa época. Sei lá, não tinha tido esse. Entrar nesse meio assim, não bebia nem nada. Tipo, quando eu cheguei em Teresina, sei lá, virei um degenerado. Por falar em AIDS, você sabe que a AIDS e a dengue, ela tem uma semelhança, né? Sabe por quê? Porque você pega através de uma picadura. Isso no meu governo não acontece, não. Gugu Faraó 2022. Não, mas mulheres de pinto duro, rapaz, que delícia. Mas é como eu digo, né, velho? A gente sempre tá olhando assim e fazendo umas brincadeiras, mas olhando assim pro lado mais humanitário, mais sem ser preconceituoso, assim, coisa do tipo. Eu e do MDT é o que mais dá visibilidade aos LGBTs, principalmente as trans. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Eu também não tenho nenhum preconceito, não, com queridos travestis. Eu até crio um na minha casa. Que delícia. Que delícia. Você é um felizardo. Trate ela com carinho, com amor. E você será um homem de bem. É igual criar frango. Tu cria pra comer. Não, os caras estão confundindo. Mas é uma delícia, né? Assim. Cria pra comer e cuida dos ovos, né? Opa! Mas A pergunta que não quer calar, Gugu Faraó. O tamanho ideal do pau do travesti é maior ou menor do que o seu? Cara, às vezes até maior, mas tipo, meu lema é esse. Menos de 19 centímetros é mulher o nome. Essa é a realidade. Tem que caber na boca pra não engasgar. Ainda não cheguei nesse estágio de botar na boca, mas brincar de espadas é uma delícia. Os caras querendo me induzir a perdição, vai. Sei, eu queria saber se a sua campainha da língua ainda tá virgem ou não, sei lá. Cara, tipo, brincar com o travesti, beijar, pegar no cu dele. Beleza. Eu sou totalmente ativo. Eu sou assim, hétero ativo. Não tenho esse costume de brincar, deixar ele brincar, não. Entendeu? Entendi. Só que... Não, mas não tem nada de errado, pô. Tu não be... Os homens não acham o clíberes também? Cara, o clíberes eu pego com a mão. É uma delícia, assim. Ele pega no meio. Primeiro que esse tal aí nem existe. Isso é invenção da mídia. Mas... Esse tal de Clayton aí, nem sei quem é. É o Cleiton Rasta. Cara, não sei pra que o cara foi falar Cleiton. Ele podia falar uma coisa de preto. Ele falou preto, foi? O que William Vac? Foi? William Vac. William Vac. Ele falou Cleiton ou foi preto? Não, tinham dito que ele falou coisa de preto, mas aí ele disse que foi coisa do Cleiton. Só que aí ficou essa dúvida aí, a Globo demitiu ele, botou pra fora. E aí hoje tá com o canal no YouTube. Ah não, se ele tivesse falado preto, não tinha problema não, mas o cara foi. É sério. O cara foi demitido. Ah, mas é assim mesmo. Vai ter que pagar os travestis com outro dinheiro. Já que a mamatinha já foi. Mas enfim. E se o Cleiton for. O Cleiton, na verdade, se for um travesti. O Cleiton? Cara. É verdade. É bom, velho. É bom. Mas tipo assim, soldado e ter pegado o travesti. E não parece como é que eu fiz a frase assim. Fiz uma frase dessa daí, tipo assim. Postei assim no Twitter. Eu botei assim, soldado que tem que travesti e tem medo de pegar no pé um covarde. Caralho, velho. Os caras começaram a achar graça. Começaram a dizer que eu tava... E tinha uns caras que... Velho, eu tenho a mania de fazer esses bytes, tipo assim, e botar assim, soldado, não sei o quê, que tem medo de pegar no... Que transar com o travesti, medo de pegar no pito dele. É um covarde, aí eu boto assim, Jair Bolsonaro. Aí os caras caíam no bairro e diziam, é mentira. Eles dizem assim, eles citaram meu nos comentários, então me xingaram. É mentira, outra frase, seu vagabundo, seu lixo. Aí então tá assim, denuncia esse mentiroso, mude. Outro dia... Como já diria o grande João Amoedo, né? Transar com travesti é tipo jogar sinuca, muito pau e bola. Ah! Eu fico assim, tipo assim, você falando pau, muito pau e bola, jogando sinuca, eu tipo fico com aqueles olhos brilhantes e aquela frasezinha, os olhos brilhantes, tá legal. Olhar... É, tipo assim, se tivesse assim, você tem os olhos brilhantes, ou tivesse brilhando muito, aí tem uma frasezinha que as feministas fazem quando do tipo. Uma frase assim, me esqueci como é no nome. Sei lá, várias. Quando elas estão com raiva. Os caras fazem umas brincadeiras muito engraçadas. Gugu, a sua filosofia é maior do que a do Mário Sérgio Cortella. Cara, assim... tu quer me comparar com o Mendingo, velho? Vai se foder. Mas não dá não, velho. Sério, até o Paulo Cogos, que é retardado e tudo, tem esse problema de autismo. A filosofia dele é mais completa do que esses sujeitos que estão na mídia aí, falam bobagem. Os jovens a usar drogas e deixar de comer travesti. Beleza, assim, a biografia do Cogos é muito completa. Eu gostava muito daquela vez que ele apareceu perguntando qual pão era o melhor, o pão integral ou pão... E aí, Tri? Cara, como é que pode, velho? Ele apareceu mesmo. Apareceu mesmo. O pão com sementinha. A sementinha. Ai, que da hora. Mas é engraçado que esse sujeito, ele é bem extrovertido. O Paulo Cogos tem cara de quem sempre perde no jogo do pão. Não. Ele sempre ganha, porra. Não, mas é sério, uma vez ele foi bem sarcástico. Ele. Uma vez ele botou ele no grupo. Pela segunda vez. Ele ficou xingando a gente lá e pegou a foto do pito dele. Postou a foto do pingulinho ré pequeno. Duro. Não dava o meu dedo midinho. Postou na foto de capa, na foto do oficial do grupo, olha. querendo zoar, e botou assim: bupa rolas, não sei o quê. Nossa, que incrível. O pito dele tinha mais cabelo do que pau, velho. Paulo Kogos seria japonês? Ponto de interrogação. Não, mas ele é gordo. Paulo Kogos é o Kim Kataguiri? Ponto de interrogação. Não. Confirmado. Ele deve pesar uns 80, por aí, 80. Eu peso 100. E 1,90 m. E sou musculoso. E tem um bicho aí. Bem, não vem ao caso. Mas assim, eu tô meio gordinho, pô. Mas o pênis ainda tá intacto. Não diminuiu nem um pouco. Mas assim, tem esse mito aí dizendo que quando o cara começa a ficar gordo, o pito diminui. Existe? Quando o cara vira ANCAP, também diminui. Sério, mano, vou contar uma história aqui sobre os exercícios, velho. ANCAP e libertário. Cara, eu sou uns... Não, eu gosto muito dos ANCAPs, alguns. O Zanfa, uma galerinha aí da ANCAPistão, tudo. Mas tem uns aí. Alguns que... ANCAP até são gente. Mas tem um cara que se diz ANCAP e baiano, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Caralho, cara, é fraco. Duas vezes, velho. O cara morreu. Morreu duas vezes. O cara é ANCAP e baiano. ANCAP e baiano. Velho, não dá, velho. Não dá. Mas uma vez eu fiquei zoando esses caras. Dizendo, eu fazia cada piada com ANCAP e libertário que os caras começaram a ficar puto comigo, pedindo pra denunciar. Isso eu reunia um monte de gente. Velho, vocês não têm ideia de gente que me odeia, velho. É libertário, é comunista, é socialista. Todo mundo é odeia. É sério, velho. Todo mundo pede pra me denunciar. Menos a Joyce Russell, mano. Velho, eu tenho umas fotos dela. Velho. Tem umas fotos dela. Mais erótica, bem bacana. Mas assim, eu fiz assim umas brincadeiras e tudo com essa Joyce House. Mas sério, tem umas fotos bem bacanas. Bem legais. Mas não assou duas ANCAPs. Velho, eu fico zoando um pouco, assim. Às vezes eu dou umas zoeiras em caras. Mas é só pra puxar pra provocar mesmo. Porque não encontrei ele não. Mas o cara sem ANCAP e baiano. Sério? O ANCAP baiano luta pelo livre mercado na venda de redes. A moeda deles é o coco. Caralho. Tá sendo, até o povo fenício tem mais tradição do que usar até a venda de coco. Com outro tipo de moeda. Os caras hoje em dia usam coco, né? Velho, a gente tá tão atrasado. Verdade. Mas o Bolsonaro deveria fazer um decreto. Tipo, como é que se dizer aqui, mas eu vou dizer. Ele deveria fazer um muro entre a Bahia e o Rio de Janeiro e o resto do Brasil. O muro separando a Bahia e o Rio de Janeiro. Separando a Bahia e o Rio de Janeiro. Na Bahia. E fazê-los eles pagar pelo muro. Essa é a realidade. Faz um muro com as redes deles. Caralho, você faz um muro pra ele pendurar a rede, mas aí você faz só na metade. Não precisa subir o muro inteiro, não, porque ele vai ter preguiça de subir. Vai ser tipo aquele filme de zumbi. Aquele lá com o cara do... O ex-namorado, ex-marido da Angelina Jolie, como é o nome dele? Brad Pitt. Tem aquele filme lá do zumbi que ele faz. Que Guerra Mundial Z. É, vai ser tipo os baianos tentando subir aquele muro ali, os zumbis aí tudo fazendo escadinha. Chegar no helicóptero, né? Engraçado. Engraçado. Subindo no trio elétrico. Araqueta, vamos embora. Velho, Tá zoeira isso daí, velho. Baiana, sério, não dá, velho. Eu botei uma piada assim. Os caras tudo caindo no baita. Vieram um monte de baiano me xingar na época. Botei assim uma propaganda da. Acho que é do Ministério da Saúde. Antiga. Tem umas duas pessoas. Pode controlar, mas. Baiano? Ser baiano? AIDS pode até. AIDS pode até, pode até curar, mas. Ser baiano? Não. Ministério da Educação. Ministério da Saúde. É, governo federal. Aí os caras começaram a pegar pilha, velho. É sério, os caras não aceitam uma brincadeira. Aí tem umas memes muito engraçadas dizendo com baiano. Tá? Tem uns umas pessoas, liberal, negro, branco, direitista, esquerdista, e tem um crânio de um homo sapiens de 200 milhões de anos, baiano. É muito engraçado. Mas um meme legal. Mas, enfim, faltou o crânio do cearense, né? Que é o dobro do tamanho. Porra, é o Mega Man. Tem um amigo meu, Mário Thiago, que ele é o Não Sou Mário, vocês conhecem? Conheço. É. Pois é. Ixi. Calaram a voz do Goku. Mas nossa, ele vazou. Ah, aqui. Caralho. Você viu? Sem querer. Isso a Globo não mostra. Pois é. Voltando aqui o assunto, o Não Sou Mário, vocês conhecem, né? Então, tem umas fotos dele. Eu acho que ele nasceu com uma anomalia, sabe? Que ao invés de crescer a cabeça dele, cresceu a orelha. É foda. As orelhas dele cresceram. Você já viu a foto dele? Eu já vi uma montagem que fizeram com ele. Aumentaram a cabeça dele. Deve ter sido o Ibra, aquela galera lá. O Ibra, o Iago. O Adriano, deve ter sido, cara. Sim. Também o Adriano tá caindo muito. O Adriano teve um perfil, eu acho que derrubaram o primeiro perfil dele, o Adreno. Já teve dois derrubados ele já. Quatro? Acho que já. Quatro já. Derrubaram aquele lá oficial, ele tá dizendo que tá tentando recuperar. E derrubaram o segundo, derrubaram o terceiro, o quarto, acho que não sei porquê, pede pra derrubar não. Acho que entrou na pilha daquela zoeira lá, já estavam tudo doido pra derrubar. Aí ouviram uma oportunidade e derrubaram a primeira. Aí depois quando faz outra, o cara vira que nem um. A primeira vez eu soube que derrubaram porque ele tweetou. Claro, de brincadeira, que ele ia espancar a avó. Pô, tá dizendo que ele tá rindo muito que tava chutando a avó. Os caras chutando a avó. Os caras, acho que aproveitaram essa parte aí e começaram a entender. Muito engraçado. A verdade é que o Twitter Brasil dá muito é o cu. Não, esses tudo bando de pau no cu. Eles têm que rezar bastante, sabe, velho? Que nem eu falei no outros podcast da galera. A gente tem que rezar bastante pra eu não dar um surto e chegar lá na sede deles e fuzilá-los. Tem que dar uma sorte dessa daí. Se eu fizer isso, meu filho. Tá vestido de Rambo. Quero ver se o Farol comete um crime de ódio. Meu filho, rapaz, vou te falar. Essas plataformas são tudo. Esses caras empregam tudo vagabundo e puta, velho, é sério, é engraçado. Podendo empregar um sujeito que tipo eu, que trabalha fria, só fria, essas coisas, meio travesti, política, futebol com trans, essas coisas. Mas os caras preferem um bando de cabelo roxo, ou então. MILF, filho, que vive falando aqueles. Aqueles de coque, né? Ah, não dá, velho. Dá, velho, eu vejo uma pessoa de coque assim, dá vontade de falar, sabe? Não dá. Mas é isso, pô. Não dá. Dá vontade de espancar esse tipo de gente. Ô, samurai. Outro também que dá vontade de pegar esses. Vim metido a cookie, falam, nossa. Né, a menina chega pra eles lá, fala no Twitter, eu odeio homem branco e hétero. Aí o cara concorda sendo um homem hétero. Desculpa por ser homem. Me desculpa por ser homem, velho. Não dá vontade de pegar. Poderia ver algumas migalhas de bolsa para este pobre necessitado. Não, mas se a gente reunisse assim, uma boa galera assim, e tivesse um orçamento, tipo, uma pessoa investisse no nosso trabalho, pedisse: olha, eu te pago um salário mínimo, eu tomo R$500 para espancar ou então matar esse sujeito. Eu aceitava. É sério, eu faria com bom gosto. A graça uma grade de cerveja. Eu fazia até tudo. Mas sei lá, dá vontade de espancar essa gente. Não dá, velho. Se você me vê no meio da rua, vê um twitteiro que você conhece, que fala esse tipo de coisa, ou então um amigo, ou então um primo, fala assim uma coisa dessa aí na tua frente, dizendo que as mulheres, não sei o que, empoderadas, merecem. Passa, dá um burro na boca dele assim, na tua frente, ou no churrasco, a gente começa a falar negócio de feminismo na sua frente, pega o jogo e afoga no meio da piscina, então bota a cara no cafão da churrasco e acende o fogo, bota. Corta, não dá, a linguiça, velho. Corta a linguiça fora. Não. Dá não. Não, isso aí ofende, desculpa. Ofende a filosofia do MDT. É verdade. Linguiça de macho, vai pra lá. Mas a fêmea... Inclusive, mas... como é aquela sua frase do anjo? De tirar... Como é? Tirar as asas do anjo? Foi uma entrevista do Breno... Vocês conhecem o Breno? Não. Caralho, você conhece o Breno? O Breno é o Carol, só que um pouco mais sensato. O seu tipo de Gugu Faraó vai estar um pouco mais sensato. Mas enfim, ele caiu hoje, eu acho. Ele me falou. Mas enfim, ele fez uma entrevista comigo. Acho que foi 17. Foi a primeira vez que esse elogio que eu fiz a entrevista. E ele pediu para as pessoas mandarem perguntas para mim. Aí a partir dessas perguntas, ele fazia o jornalzinho dele. E colocaria numa manchetezinha, num linkzinho, no Medium, algum tipo. Medium.com, um negócio curto do tipo, que você deve conhecer. Uhum. Aí ele perguntou assim, uma pessoa, um ouvinte, uma pessoa lá, um user, disse assim: Gustavo, o que que você acha das mulheres que cortam o pênis? Eu botei embaixo, eu respondi a pergunta do rapaz, também. Pediu lá pra eu responder, então ele editou lá e disse. Aí eu disse pra ele: ó, bota, é o seguinte, sobre essa questão das mulheres trans que cortam um pênis, eu botei assim: retirar um pênis de um travesti é como retirar as asas de um anjo. Cara, esse daí pegou, foi no, até hoje. Os memes de tudo que é lugar. Daí tá uma coisa sem fim, velho. Eu acho que o MDT não. Um certo elevamento a partir desse meme que tá aí na. Tá no dia a dia das crianças, tá no dia a dia dos jovens, tá no dia a dia dos pais de família, do cidadão de bem. Hoje em dia, ninguém. Todo mundo conhece essa frase. Todo mundo sabe como é esse daí é importante pra ansiedade e para o movimento. Essa é a realidade. Esse é o debate atual na família brasileira, né? A mãe senta pra jantar com o filho aí e fala: filho, tá sabendo do novo movimento? Movimento dos travequeiros? É sempre o assunto aí a ser debatido. Hoje mesmo no jantar eu tava comendo uma linguiça e eu lembrei, eu comentei com a minha mãe. Falei: mãe, eu tô na MDT, quer entrar também? E é esse que é o maior assunto atual aí. Olha os caras, velho, tá quase isso. Você só exagerou na parte de entrar, porque nenhuma mãe quer ter uma amante travesti. O marido tá lá, chega e tem ele é pai de família, mas tem uma amante travesti. quem segura a moral e a ética e essa família tradicional? Quem organiza todo esse ciclo, essa cadeia, é o travesti. Então, se uma família tradicional tem como um membro honorário, um membro dessa forma fixo, como é o travesti, então não existe felicidade nessa família. Então vai ser um relacionamento não muito duradouro. Mas se tiver um travesti, sim. Você tem uma relação com a sua mulher, uma relação com uma mulher 2.0, cara, velho. Amante, esposa. Amante, travesti, esposa. É perfeito. É perfeito. Não é? Tô mentindo? É o crime perfeito. Não é crime perfeito, não. Só estou ouvindo verdades aqui. É amor, é amor. Os caras não entendem. Não. Quer ter um... Não, a mulher olha assim. Hoje em dia é mulher matando marido, cara. Outra amante... É amante de buceta, tudo. Mas é uma travesti, é uma benção. É uma benção. Eles não, é só, as mulheres têm que ter 1.0. As 2.0 já estão, ó, muito evoluídas. Perguntas? Acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que não. Acho que não, nossa, a gente já gravou 1h30. Já tive bastante material por hoje. Então deixa eu finalizar aqui com a última pergunta. Gugu, você que é um representante da dinastia dos faraós, qual é o seu faraó favorito? Tutancâmon, Pinto no Meu ou Tramsés? Ramsés. Ramsés, ele pode Tramsés. É o Sés, gostei, hein? Mas o Pinto no Pinto é gostoso. É bacana. Eu já fiz isso. Pinto no pinto. Pinto no pinto. Beleza, então. Vamos fechar por aqui, então. Vamos embora. Foi um grande prazer aqui estar falando com o Gugu Faraó. Vamos, então, finalizando aqui o episódio. Ian, passa as suas redes sociais aí. Faz seuzinho de encerramentinho aí. Beleza, vamos lá. Minha arroba do Twitter, arroba Ian José Silva. Nossos canais no YouTube, o meu pessoal, Ian José Silva, onde eu posto lá a Bodega do Maguila. Vão lá, escutem. É um programa muito bacana que a gente faz de vez em quando. Enciclopédia do Rádio também, o Kiko Putowski. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Boa. Maresol, suas considerações finais. Meu Twitter, arroba TV Maresol. Quem quiser, segue lá. Quem não quiser, vai tomar cu com esses vídeos. E foi uma honra que fala com o Gugu Faraó. Que é muita gente boa. Quem pensa que ele é um monstro, ele é. Mas é um monstro, mas é um monstro, muita gente boa. E foi um prazer. E volte sempre aí, Gugu. Eu sou um seguidor seu aí. Gugu. Manda aí seu jabá. Queria agradecer a galerinha da Rádio Metrô, da TV Metrô, da TV, principalmente a galerinha, os ADMs e tudo. Quero agradecer essa oportunidade desse podcast. Gostei bastante desse nosso diálogo, das brincadeiras e dessa conversa agradável. Agradecer ao Ian José tudo também. E tá. Aí, qualquer coisa, só pro próximo podcast, se puder. E vamos que vamos. É isso aí. Foi uma grande honra aqui estar apresentando esse podcast hoje com um tremendo sucesso da Série A do Twitter. Não, Série A não. Série A do Twitter É, a série A é ruim. Série A é a parte ruim. É o quê? Série B ou série C? Série Z. Série Z. Série Z. Série Z. Série T. A série Travequeira do Twitter, foi um grande prazer. É, sigam lá, @CNT_podcast, que é o perfil do oficial do podcast. E é isso aí. Até semana que vem, galerinha. Falou. Forte abraço. Alô. Forte abraço aí, tá ok? Acabou, agora acabou. Até mês que vem, meu amigo Kak. Fica por aqui o Metro Show. Mas mês que vem tem mais pra esperar. Até logo, até outro dia. Encerra aqui o melhor talk show. Os melhores convidados e o melhor do web humor.